alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, alô. Responde. Uai, já tô respondendo, senhor. Fica aí, responde. Ô, gente, alô, menina, gente querida, gente amiga, gente do meu coração. Tô aí, cheguei. A partir de agora, Maurício Fares. E vamos aí com o nosso encontro, nosso programa com muita alegria, com muita paz, com muito amor, felicidade. E acima de tudo, torcendo aí para que você se sinta feliz, alegre, realizado. E que a gente possa fazer um programa legal que seja do seu gosto, viu? É, porque olha, hoje eu tenho aqui muita coisa bonita. As músicas que eu vou rodar, Márcia Ferreira, Demir Rousseau, Alain Aladim, João Mineiro e Marciano, Bidiz, Bartô Galera. São todas músicas que estarão aqui em destaque no nosso programa. Vou fazer lançamento também. É, eu tenho um lançamento aqui da dupla Peão do Vale e Valentim. Uma música muito legal, viu? Gostosa mesmo. Então, vocês fiquem ligados. E, claro, também a nossa carta destaque. Daqui um pouquinho eu trago aí a carta destaque. Vamos saber quem é que eu vou atender. Será que é mais uma daquelas cartas? Eu acredito que sim, né? Então, vamos começar. Vamos trazer música aí bonita. E essa aí é demais. Olha, fã-clube da Márcia Ferreira, todinho a postos. Todo mundo já tá aí, mais do que nunca, uriçado, assanhado, né? Da Márcia Ferreira, que vai cantar Chorando Se Foi. Eita, grande sucesso, hein? Roda lá, meu amigo Clodoaldo Dantas. Vamos nessa. Roda aí a Márcia Ferreira. Thank you. É, a carta destaque de hoje tem uma historinha boa, interessante, danada, na verdade. Não é carta boa, interessante, é uma carta danada. É uma daquelas cartas que é grande, né? A carta é grande, mas vocês vão entender, legal, legal, viu? Mas é o seguinte, é uma carta que acaba deixando a gente revoltado, chateado de... Ah, não vou ficar adiantando nada não, porque senão daí tira o suspense da carta, né? Mas vocês vão gostar de ouvir essa história aqui, viu? É a carta do velho homem sofredor e abandonado. Por aí já dá para vocês terem uma ideia, né? Já dá para ter uma ideia o que, que é a carta. Carta do velho homem sofredor e abandonado. Então daqui um pouquinho aqui no nosso programa, daqui um pouquinho no nosso encontro. Ê, peão do vale, olha aí, gente, eu vou fazer um lançamento, viu? É um lançamento de uma música aqui. É uma dupla do Paraná, Peão do Vale e Valentim. E essa música aqui tá fazendo um sucesso danado já por aí todo. Então eu vou também rodá-la aqui no meu programa. É o Peão do Vale Valentim. Olha a cinquentona. Atenção, mulheres, vocês que já estão aí, né, atingindo essa faixa de idade. Não pensa que vocês estão esquecidas não, viu? Aí a música do Peão do Vale Valentim. Olha a cinquentona. Roda lá, menino. Olha a cinquentona, olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher, ela tem 50, não aparenta, quando sai na rua, ela arrebenta, sempre bem vestida. É um luxo só, tô enfeitiçado por essa vovó. Olha a cinquentona, olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela é simpática com todo mundo, sabe conversar qualquer assunto, é politizada e sabe o que diz. Ela é otimista, tá sempre feliz. Olha a cinquentona, olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Quando essa mulher chega, acaba a tristeza. A galera fala que ela é firmeza. Se a coisa tá fria, com ela esquenta. Ela é alto astral, é pedra 90. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Quero mandar aqui um abração para o meu amigo Leontino Marinho da Silva. Ele é lá de Manaus, lá do bairro de Flores. Alô, Leontino, olha, eu consegui autorização para aquele negócio que eu havia te prometido, viu, Leontino Marinho da Silva? Então se aguarde muito breve aí, eu vou estar aí entrando em contato com você, falou? Leontino Marinho da Silva aí no bairro de Flores, em Manaus, no Amazonas. Legal, um grande abraço para você, amigão. Felicidades, viu? Quero mandar aqui também um alusão para o pastor Tomé Otozinho, né? Para o locutor Zé Maria, o Tomé Rosa, mais conhecido por Chico Doido. Eles são lá de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Também o pedreiro Zé Roberto. Eita, turma boa. Pra vocês aí, um abraço super legal, super especial, tá bom? E mais música. Agora é uma dobradinha. Sabe quem é que canta? Demir Rousseau e Chaldense. Depois Maurício Fares. Ligue, amor. Roda, menino, roda. Calor nos lábios teus, amanhecer, sendo feliz neste mundo com você. E nesse mar eu vou até o amanhecer, sendo feliz neste mundo com você. Neste mundo com você. E neste vale eu vou até o amanhecer, sendo feliz neste mundo com você. Atrás aí eu tive a alegria e a felicidade de reencontrar a minha amiga Zezé. Ela é de Pindorama, no Tocantins, é a Maria José. E ela, como homenagem aqui aos locutores da Rádio Nacional, ela colocou no filho dela o meu nome, né? Colocou meu nome num filho dela, Ibrahim Maurício. E também numa filha, o nome de uma colega de trabalho, a Sula Civiles. Isso aí, para mim, foi uma felicidade, uma honra muito grande, né? E agora eu reencontrei com a Zezé. Esses dias atrás, eu estava entrando aqui no Facebook, e aí eu vi que era ela que estava procurando fazer amizade comigo. Ah, mas na hora eu aceitei, claro. Uma amiga tão querida de tanto tempo, né? Lá na Nacional. Olha, Zezé, daqui um pouco eu vou ler o seu recado aí, tá ok? Ela tá pedindo para dar um recado aqui para os filhos aí do seu Juquinha, é o Zé Fernandes Filho, mais conhecido por Juquinha. Daqui um pouquinho eu leio aí o recado, vamos dar o recado com calma, tranquilo, para que a gente possa localizar os filhos aí dele, tá certo? E agora, Alan e Aladim, não vá, não vá, não vá, roda lá, menino! Fecha os olhos e adormeça em meus braços, meu amor. O adeus pode esperar, mas essa noite por nós dois. Sei que pássaros feridos não podem voar, e que nós não fomos feitos pra nos encontrar. Onde estamos, nosso ninho, não vão te afastar de mim. Sem teus braços eu já nem sei existir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado em nossa cama. Não vá, não vá, não. Baby.

Podcastle. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Os últimos 2 milénios foram marcados por personalidades e acontecimentos que moldaram o mundo na sua totalidade. Personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internationale, de Milan d'Histoire, 2000 anos de história. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Bem, eu estava falando aqui do recado, né, do seu José Fernandes Filho, mais conhecido por Juquinha. É que quem mandou o recado foi a Zezé. É o seu José Fernandes Filho, ele está procurando seus filhos que há mais de 30 anos não tem notícias. A Lazirene, o José Maria, o Gerson e a Angelita, todos Fernandes Neto. A mãe desses meninos aí, da Lazirene, Zé Maria, do Gerson e da Angelita, é a Maria do Carmo de Azevedo. Eles moravam em Palmeirópolis, que era Goiás na época, hoje é Tocantins. A Lazirene, pelo que se saiba, né, ou pelo que se sabe, ela foi morar em Alto Horizonte, Goiás. E também ela disse, né, para quem ela estava falando que ia para Alto Horizonte, que o Gerson tinha ido para Belo Horizonte. Então qualquer notícia aí desse pessoal, quem estiver ouvindo aí, conhecer aí alguma dessas pessoas aí, os filhos do seu Zé Fernandes Filho, conhecido por Juquinha, e Maria do Carmo de Azevedo, a Lazirene, Zé Maria, Gerson e Angelita, todos Fernandes Neto, pedi para entrar em contato com a Zezé no seguinte telefone: 063 é o DDD, 3375-1326, 3375-1326, ou no celular 9249, DDD 63 também, 9249-7988, 9249-7988. Tá aí, Deus ajuda que a gente agora consiga notícias, né, Zezé? Eu já havia dado esse recado e tô repetindo aqui porque é uma forma da gente tentar encontrar aí, depois de tantos anos, depois de 30 anos, né? Você já pensou ele tendo notícia dos filhos novamente? Que legal, que alegria que não vai ser? Então, mas menino, quem é que vai cantar agora? Agora é o Beto Santos e o Francis e Juliana. Essa aqui também tá pegando essa música, viu? Eita, que ela tá fazendo um sucesso danado. Legal, hein? Eu bem que acreditei. Eu falei pra vocês que esses meninos iam fazer um sucesso danado e não tá dando outra. Então tá aí, meu amigo Beto Santos, lá de Sorriso, no Mato Grosso. Toma, toma, roda, menino, roda, roda. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, toma, vamos que vamos. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Chegou o fim de semana, tô a fim de zoeira,

esperança querida, que serás minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ah, estava aqui vendo a postagem da minha amiga Roseni Maciel. Ela mandou aqui uma frasezinha para mim, atribuída a Santo Agostinho. Né? Uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, como se ele é o autor dessa frase. A esperança tem duas filhas lindas, e uma das filhas chama-se indignação, e a outra é a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. É, porque isso aí é interessante, né? Quer dizer, quando você fica indignado é porque você não está achando alguma coisa legal da forma como ela está. E a outra filha, que é a coragem, é que nos dá a força para mudá-las. Entendeu? Legal, né? Quer dizer, que são duas. Isso aí tudo faz parte da esperança, que são as duas filhas da esperança. Legal, gostei, viu, Roseni Maciel? Muito bonitinha a sua frase, muito legal, muito apropriado. Um grande abraço pra você, um beijão, viu, menina? Viu, menina? E agora, vamos rodar aí os bidis. Depois da música dos bidis, tem a carta do velho abandonado. Ei, coitado, velho homem sofredor e abandonado. Então roda lá, bidis, How Can Man a Broken Heart? Roda, roda. I can think of younger days when maybe for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. No one said a word about the sorrows. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me mend again. La da da da da. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. I could never see tomorrow. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me win. Bom, minha gente, então agora chegou a hora. O menino já tá aí preparadinho com o dedão lá pra soltar a vinheta da carta destaque. Então não perca tempo não, meu filho. Não perca tempo não. Faca com o dedo aí. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a carta destaque de hoje, ela é danada, sim. É a carta do velho homem sofredor e abandonado. Eita, ele não colocou a cidade não, vamos ver. Mas aqui pode ser que no decorrer aqui da carta ele fale alguma coisa, né? Maurício Fares, meu grande amigo. Uma satisfação enorme poder ouvir a sua voz novamente e poder curtir o seu programa que sempre procurou levar alegria e conforto para as pessoas. Quando eu te ouvi da última vez, Maurício, eu ainda era um homem casado e tinha um lar, esposa e filhos. Eu era um homem de boa saúde e trabalhador. À custa do meu suor, eu consegui criar os meus filhos dando tudo aquilo que eu podia dar com o dinheiro que eu ganhava. Eu sei que não era muita coisa, mas não faltava o essencial: roupa, sapato, livros e comida. Eu achava que com o tempo, à medida que eles fossem crescendo, que me ajudariam trabalhando, né? E aí diminuíssem a minha carga, que era muito pesada. Qual que, Maurício? Olha, minha mulher sempre foi muito exibida e gostava de aparentar o que não era. Ela gostava de ficar se mostrando para os vizinhos, para a família dela, como se fosse uma mulher rica. O pior é que ela foi fazendo as crianças ficarem do mesmo jeito que ela. E aí é que começou meu tormento, pois todo dia era cobrança disso e daquilo, cada um querendo coisas que eu não tinha condição para comprar. Mesmo assim, ainda passei a trabalhar dobrado e isso foi acabando com a minha saúde, até chegar a um ponto de eu não aguentar mais trabalhar. A minha vida passou a ser de hospital em hospital, passava tempos internado e quando voltava para casa não podia mais trabalhar porque minha saúde não permitia. Olha, para você ter ideia, Maurício, eu passei a ser tratado como um estranho dentro da minha própria casa. Eu falava para a mulher que não era direito o que ela e os meninos estavam fazendo comigo, mas ela nem me ouvia e dizia que eu era um velho imprestável que nem para botar comida dentro de casa dava conta. Maurício, isso me deixava arrasado, pois fui tentando dar o melhor para eles que eu me acabei no trabalho e não tinha reconhecimento de ninguém. Eu consegui uma aposentadoria por invalidez, mas o que eu ganho é apenas um salário mínimo, que mal dá para comprar meus remédios, né? Porque alguns não são dados nas farmácias populares. Mesmo assim, Maurício, tenho ainda que tirar uma parte desse dinheiro para ajudar em casa. Cada dia vai ficando mais difícil minha vida e a convivência com a mulher e os filhos. Até que um dia ela me disse para sair de casa e procurar um canto para eu morar, porque ela não iria ficar fazendo nada por um homem imprestável como eu. Olha, eu tenho um irmão mais velho do que eu, ele está com 70 anos, eu tenho 66. Esse irmão me acolheu em sua casa, me deu um quartinho para eu dormir e eu faço minhas refeições com ele e a família. Os meus sobrinhos, Maurício, me adoram e ficam sem entender o porquê da minha mulher e dos meus filhos serem assim tão sem coração comigo. Eles até já falaram de dar parte deles na justiça, que diz que tem o estatuto do idoso e diz que nenhum filho pode abandonar o pai velho e doente. Isso é verdade, Maurício? Eu tenho esse direito mesmo? E será que se eu der parte deles eu vou poder voltar para minha casa? Olha, me ajude, Maurício, eu estou sem saber o que fazer. Agradece o seu amigo de longas datas, o homem sofredor e abandonado. Continua aqui sem saber de onde, né? Ele não colocou de onde ele é. Continua sem saber. Meu amigo, vamos do fim pro começo, né? Você me pergunta se der parte deles, se você vai poder voltar para casa. Vai sim, vai. Mas você mesmo disse que tudo, né? Depois de tudo que eles te fizeram, você vai querer morar ao lado deles? Hein? Você vai querer morar ao lado deles depois de tudo que eles já te fizeram? Olha, se fosse eu no seu lugar, eu não gostaria mais nunca nem de pôr os pés naquela casa onde nunca teve o reconhecimento nem dos filhos nem da mulher. Ah, direito você tem, tem sim. Mas quem garante que depois que a justiça der uma prensa neles, que eles vão passar a te tratar melhor? Quem garante? Eles não vão estar lá todos os dias para conferir o pessoal aí da justiça, não é mesmo? Se você está bem aí com seu sobrinho, seu irmão, se você é bem tratado, recebe carinho, para que arranjar encrenca para sua cabeça? Olha, com a sua idade de 66 anos, se não te amaram como pai e marido até hoje, nunca reconheceram nada do que você fez por eles, a ponto de acabar com a sua saúde, né? Você acha que agora eles vão mudar? Ah, mas só se for de jeito algum. Então, meu amigo, sua família de verdade, né? Sua família de verdade é essa agora com quem você está, com seu irmão e seus sobrinhos, viu? É. Nossa perspectiva de vida quando passamos de 60 anos diminui a cada dia vivido. Então, para que arranjar encrenca para sua cabeça, né? Viva os dias que você tem pela frente em paz, essa paz que certamente você não terá se voltar a viver na sua casa, lá ao lado da mulher e dos seus filhos. Lá você vai ser tratado com desprezo, ninguém vai se importar se você está bem, se tomou seus remédios, se você está precisando de alguma coisa. Direitos você tem sim, e a lei te garante esses direitos, mas de que adianta ter direito se você não vai ter amor? Me responda, adianta alguma coisa? Olha, é melhor ficar onde você está sim, onde você é bem tratado, do que voltar para sua casa onde você é tratado como um lixo, meu amigo. Viva os dias que você tem de vida em paz consigo mesmo. Isso vai te dar mais tempo de vida. Se você voltar para sua casa, é o mesmo que está assinando sua sentença de morte. É, porque você vai viver num ambiente de cobra, você não vai aguentar e logo estará batendo as botas. É lamentável e triste ler a sua história. É revoltante. Mas infelizmente é o que mais acontece. A gente luta para dar o melhor para a família e quando mais precisamos dela, o que recebemos é um pontapé na bunda. Nos colocam para fora de nossa própria casa. Lamentável que seja assim, né? Lamentável. Mas ainda bem que você encontrou, que você tem esse seu irmão e seus sobrinhos aí que te amam, que te adoram, que gostam de você. Olha, deixa essa tua família para lá. Viva o resto de seus dias em paz, feliz. Fica aí ao lado do seu irmão, dos seus sobrinhos. Eu tenho certeza que eles jamais vão te abandonar e vão deixar de te dar carinho, que é a coisa que você não tem naquela outra casa, viu? Manda esse povo lá, infelizmente, né, apesar de ser seu próprio sangue, seus filhos, sua mulher, manda eles tudo pro meio das beiradas. Ah, que vá tudo pro quinto dos infernos, que você tá pouco ligando. Vá cuidar da sua vida e viver a sua vida feliz e em paz. Isso é o que você merece, tá bom, meu amigo? Não se preocupe, não. Você vai ter os seus dias aí pela frente. O que você tiver de vida ainda pela frente vai ser uma vida mais tranquila do que você teria vivendo lá ao lado deles, viu? Era isso que eu tinha para te dizer. Espero que você tenha entendido perfeitamente a história, tá bom? Meu caro amigo, velho homem, né? Rapaz, a carta dele é, né, um velho homem sofredor e abandonado. E olha, essa música aqui pode até ser que você tenha alguma coisa a ver com você, mas não acredito muito não. Nesta casa onde morou a felicidade, canta Bartô Galeno. Então roda lá, menino! Chega de falar e agora para. Não quero mais ouvir você me reclamar. Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa. Um de nós dois agora tem que ir embora. Se nossos filhos estão sendo maltratados, mas o culpado disso tudo não sou eu. Eles não querem me ouvir nem como amigo. Sempre acham que o errado aqui sou eu. Nessa casa onde morou felicidade, hoje é